os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... Depois do lançamento de Os Embalos de Sábado à Noite, a Disco Music ganhou mais força. Tudo mudou. Nas noites de sábado, era comum ver as pessoas usando medalhões de ouro. As discotecas ganharam popularidade. Instrutores de dança recebiam alunos que diziam: ensine-me a dançar como John Travolta. E músicas como Disco Inferno e Macho Man estabeleciam-se como o som da época. Neste período, os Bee Gees eram uma presença constante. Cinco composições dos irmãos Gibb eram as cinco primeiras nas paradas de sucessos. Bee Gees, Love So Right. 1976. We were free. She looked in like a friend. Benny King, Spanish Harlem. 1960. Build Me Up Buttercup. 1968. Let me know. Although you are through, I'm attracted to you all the more.

Middle of the Road, Samson and Delilah. Certificate Special, called Up and You. 1981. Oh, Yahoo! Agora é a hora da música country. Liano Numac, I Hope You Dance. Back.

Elton John e Paul Young, I'm Your Puppet. 1993. I'm your puppet. Lisa Leb, Nine Histories, esteia início. 1994. Winger, Miles Away. 1990. Exclusivamente pra você. Nothing left to what we had, just when I needed you most. canadense Avril Lavigne tem, antes de tudo, muita personalidade e atitude. Na contramão das cantoras comportadas, vaidosas e delicadas, que dominavam a cena musical, ela não faz coreografias sensuais, não usava saias nem decotes e não queria saber de parecer sexy. Compondo suas próprias canções, tocando guitarra, usando gravata e andando de skate, ela conquistou o público e a mídia com seu ar ao mesmo tempo rebelde e indefeso. Interessada por música desde criança, mudou-se aos 15 anos para Nova York, onde gravou sua primeira demo. Conseguiu mostrar algumas composições para o presidente da Arista Records, que, impressionado, contratou a moça sem pestanejar. O álbum de estreia Let Go veio em 2002 e foi considerado um fenômeno. Avril Lavigne, Naked. 2002. Estamos chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, conte para os seus amigos. É, conte que aqui tem um programa diferente. Um programa com os maiores sucessos de todos os tempos. Não guarde só para você. Aguardamos você e seus amigos. Até lá. Hasta la vista, baby. Até o próximo